CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Olá, caros alunos! Seguindo nossa abordagem em nosso curso de auxiliar contábil, abordaremos um ponto muito importante: a depreciação. Muitas vezes, as organizações não levam em conta esse fato que está presente em tudo ou qualquer tipo de empresa. Vejamos um exemplo bastante simples. Você compra um computador no valor de R$ 2.000 para o escritório. Sabemos que esse equipamento tem sua vida útil limitada, por exemplo, que seja de 5 anos. Sabemos que o valor pago cada vez vai desvalorizando. Portanto, esse item que foi agregado à contabilidade no valor de R$ 2.000 deve sofrer atualização com base na depreciação que ele sofre. A depreciação consiste na perda natural do valor dos bens. Essa desvalorização ocorre devido ao desgaste natural desses ativos. Desgaste causado pela ação da natureza, ou então causado pelo uso desses bens no processo produtivo. Esse conceito afeta a gestão patrimonial, pois quanto mais depreciado estiver um bem, menos imposto é pago sobre ele. A depreciação é interessante para a gestão de uma empresa, pois à medida que o bem vai depreciando, a empresa vai pagando menos imposto sobre o mesmo e vai acumulando capital que pode ser empregado para a compra de um novo bem semelhante, propiciando uma oportunidade de perpetuação e renovação da atividade da empresa por um período de tempo indeterminado e totalmente relevante para uma gestão contábil eficiente. Em sua apostila, encontram a tabela que classifica os itens de acordo com a sua depreciação. Temos o computador que citamos, que tem depreciação anual de 20% e dura 5 anos, até máquinas e equipamentos que têm depreciação de 10% ao ano. Em sua apostila, como viu além da tabela, encontre exemplos para estender um pouco do processo de depreciação. Outro fator contábil muito importante é a amortização. A amortização é a perda de valor de bens intangíveis do ativo permanente, cujos prazos de utilização ou existência são limitados por determinação contratual ou legal. Além do ativo permanente, também há a amortização do ativo diferido. Para a aplicação da amortização no imobilizado, devem ser observadas duas características básicas e cumulativas: prazo de duração limitado, inexistência de indenização. Exemplificando, se alugamos um imóvel e fazemos benfeitorias nesse imóvel, só podemos utilizar a amortização se o contrato de locação for por prazo determinado, não haja direito à indenização das benfeitorias edificadas. Neste caso, se o contrato for feito por tempo indeterminado, utilizaremos a depreciação. Se o contrato prever o ressarcimento do valor das benfeitorias, não há nem amortização e nem depreciação. Bens sujeitos à amortização: patentes de invenção, fórmulas e processo de fabricação, direitos autoriais, licenças, autorizações e concessões. Outro componente da contabilidade, caros alunos, é a exaustão. O conceito de exaustão é a redução do valor de investimentos necessários à exploração, recursos minerais ou florestais. Desta forma, a diminuição dos recursos minerais resultante da sua exploração deverá ser computada como custo ou encargo. A forma de cálculo e determinação da exaustão é semelhante ao cálculo da depreciação acumulada. O valor da exaustão anual será determinado com base no volume da produção do ano e também a sua relação com a poçança conhecida da mina, ou então em função do prazo de concessão para sua exploração. Existem dois critérios para o cálculo da cota de exaustão de recursos. São eles: com base na relação existente entre a extração efetuada e no respectivo período de apuração, quantidade estimada de minérios da jazida; com base no prazo de concessão para exploração da jazida. Em sua apostila, pode acompanhar um exemplo prático de um caso onde este cálculo é feito em um processo de exploração. partindo para o próximo componente contábil, que é as demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação viável acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma determinada entidade, que seja útil para os usuários das informações e nas respectivas tomadas de decisões econômicas, permitindo, simultaneamente, mostrar os resultados da gestão por parte dos gerentes dos recursos que lhe foram confiados e colocados à disposição. Outra ferramenta de âmbito contábil muito importante é a auditoria, que é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registros, transações e operações de uma entidade ou de um projeto, efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios da administração. A auditoria também identifica deficiências no sistema de controle interno e no sistema financeiro e apresenta recomendações para melhorá-los. As auditorias podem diferir substancialmente, dependendo de seus objetivos, das atividades para os quais se utilizam as auditorias e dos relatórios que se espera receber dos auditores. Em geral, as auditorias podem ser classificadas em três grupos. 1. Auditoria financeira. Objetivo geral de uma auditoria das demonstrações financeiras é fazer com que o auditor expresse uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão razoavelmente apresentadas de acordo com os princípios de contabilidade. 2. Auditoria de cumprimento. Objetivos. A auditoria de cumprimento engloba a revisão, comprovação e avaliação dos controles e procedimentos operacionais de uma entidade. 3. Auditoria operacional. É um exame mais amplo da administração, recursos técnicos e desempenho de uma organização. O propósito desta auditoria é que as atividades da entidade estão alcançando seus objetivos. Partiremos agora para um ponto fundamental dentro da contabilidade. São os impostos. Sabemos que várias atribuições e processos da contabilidade têm por base o cálculo tributário e, para isso, é de grande importância sabermos cada um desses itens. Em resumo, devemos saber o seguinte: o imposto é uma quantia em dinheiro, calculada em moeda oficial do país e geralmente baseada em percentuais sobre um fato gerador. Esse fato gerador pode ser patrimonial, renda ou consumo. Patrimonial. Neste caso, os impostos irão ser cobrados sobre determinado patrimônio, como é o caso do IPTU, imóveis, IPVA, veículos, ITR, propriedades rurais. Renda. Neste caso, o imposto é calculado considerando a renda de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, durante determinado período. Neste contexto, seria o IRPJ. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. E o IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. Consumo. O imposto podem ser cobrados de forma indireta, ou seja, quando uma pessoa adquire um produto ou um serviço, ela já está pagando o imposto que está incluso no valor da compra. Isso pode-se ter como exemplo o ICMS, IPI e o ISS. Iniciando agora com os impostos federais, começando pelo Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros. Incide sobre a importação de mercadorias estrangeiras e sobre a bagagem de viajante procedente do exterior. No caso de mercadorias estrangeiras, a base de cálculo é o valor aduaneiro. Já no caso da bagagem, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção, é de 50%. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos, financiamentos e outras operações financeiras, e também sobre ações. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, cobrado das indústrias. O IPI tem dois fatos geradores, que são a importação, desembaraço aduaneiro e a operação interna, saída do produto da indústria. IRPF, o conhecido leão, que é o Imposto de Renda à Pessoa Física, incide sobre a renda do cidadão. O imposto de renda pago pelo trabalhador é denominado Imposto de Renda sobre Pessoa Física. A tabela de cálculo, muitas e variável de ano a ano. IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incide sobre o lucro das empresas. O IRPJ, incide sobre pessoas jurídicas não imunes sobre seu lucro real, após as adições ou exclusões efetuadas sobre os lançamentos constantes do LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, incide sobre os imóveis localizados fora das áreas urbanas dos municípios. CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incide sobre o petróleo e gás natural e seus derivados, e sobre álcool combustível, é de 10%. COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, cobrado das empresas. O COFINS é obrigatório a todas as empresas, com exceção às empresas de pequeno porte e microempresas que se encaixam no regime do Simples Nacional. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foi criada para que todas as empresas e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda possam apoiar financeiramente a Seguridade Social. É variável de acordo com o regime de tributação. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, percentual do salário de cada trabalhador com carteira assinada depositado pela empresa. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, percentual do salário de cada empregado cobrado da empresa e do trabalhador para assistência à saúde. O valor da contribuição varia segundo o ramo de atuação. PIS-PASEP, Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Serviço Público, cobrado das empresas. O PIS-PASEP tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono. Abordaremos agora, caros alunos, sobre os impostos estaduais, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide também sobre o transporte interestadual e intermunicipal e telefonia. Todas as etapas de circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço estão sujeitas ao ICMS, devendo haver emissão da nota fiscal. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O único objetivo do IPVA é arrecadar dinheiro, e esse imposto é cobrado apenas de veículos que circulam em terra. ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortis e Doação, incide sobre herança. E por fim, quando você acredita que não há mais impostos, entramos ainda nos impostos municipais. IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado das empresas pelos serviços prestados, é de 2%, sendo variável devido a atividades exercidas e ao valor da receita líquida da empresa. ITBI, incide sobre a mudança de propriedade de imóveis. Sua finalidade é fiscal. É calculada em 2% sobre o valor do imóvel, ou seja, nas transações realizadas em geral. Bem, como vimos, é uma série de impostos. Acaba dificultando o processo contábil. Dado a isso, em 2007, foi criado o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado que contempla empresas com receita bruta anual de até R$3.600.000. Através dele, foi feito a unificação de diversos impostos. Outro grande avanço, caros alunos, na área contábil, principalmente com o foco de formalização de novos negócios, foi a implantação do MEI, Microempreendedor Individual, possuindo faturamento menor e não participando de sócio em outra empresa, ele poderá ter vários benefícios, como a isenção de tributos federais, pagando apenas uma taxa fixa e simbólica todos os meses. Além da possibilidade de poder ter direito à previdência privada e, além disso, poder contratar até um colaborador, pagando de forma separada os custos tributários a este colaborador, como FGTS e INSS. Em sua apostila, pode ver uma exemplificação mais detalhada do microempreendedor individual. Abordaremos agora um tema muito presente em nossos dias, que é o SPED Fiscal, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É um arquivo digital que se contribui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. O objetivo principal é tornar a lei de digital mais simplificado o processo de escrituração. Passando para outro assunto importante do universo contábil, é o E-Social. O E-Social é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. Desde 1º de outubro de 2015, está disponível a ferramenta que possibilitará o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos. Este programa também ter por finalidade formalizar a contratação de empregadores domésticos. No entanto, todo o processo de registro, emissão de guias, férias e todos os processos pode ser feito de forma muito simplificada no site do E-Social.